Romain Bolloré, je pars bien aussi à la vente de vite. Bolloré, Serra 9B, Vito, identifique. Está prosseguindo na PRO do VOR para modificação quando mais próximo? Afirmativo. Que desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 3. Na PRO do VOR, informe condições ISOs para modificação. 7 de acena para 2.000, 0 no 3, passarendo condições ISOs para modificação, Serra 9B. Papa Tango, Romeu Gomes. Seu Vitor. Repita, não pode dar para a tira já. Vai conseguir produzir o VOR para modificação para o mais próximo? Confere. Vai prosseguir na prova do VOR para modificação de regras e pouso 97 quando mais próximo? Está no ponto de abatida. Gente, deixa para 2 mil pés na prova do VOR, o ajuste no 0 no 3, reporte para modificação. Pode ver. Tem um campo à vista, o Serra VBB, pode ser 1500. Que ele disparou no 1500 pés na prova da rotatória, justo no 0 no 3. Chame torre 198, decimal 6. O Serra November Vito. November Vito. Em Salvador, Papa Romeu, Serra November Vito. Ah, November Vito, prossiga. A Bebê Vito está para a prova rotatória para a da final 97. A Bebê Vito. Chame 4 milhas da cabeceira 97. A Bebê Vito, ajuste no 0 no 3. Vento agora é de 1,0 graus com 0,4 mais. A Bebê Vito. Serra November Vito, livre fundo 97, vento 1,70 graus com 0 metros. Vitor, sou aos 26, prossegue para qual hangar? HVPTA. Sou November Vitor, no Pátio 5, frequência livre, uma boa noite. Afirmativo, informação, um cachorro bem na cabeceira da pista da 197, ok? Gente, obrigado pela informação. A outra lá, vai pousar na 17, tá muito perigoso, hein? Os pátio. Oh, logo aqui do papai mandar essa de regra. Ok, Romeu Golfe Vitor, 1500 pés na proa da rotatória. Chame em torre agora, 18,6, bom pouso. É, tá bom. Papatango, Romeu Golfe. Meu Golf Vitor, vento 1,40 graus, 0,6 nós, ajuste 1,0,3, chame na perna do vento da 1,0, o meu Golf Vitor. Vitor, torcida 1,7. Ativo o meu Golf Vitor, vai, por enquanto, a, vai ser na 1,0, o pouso devido a animal que foi avistado ali na, no site, no último tráfego que pousou. Então a pista agora está impraticável pra, até a verificação do infraero. Romeu Golf Vitor. Certo, Vitor. Romeu Golf Vitor, chame de baixo para a final da 1,0. Vai botar na perna do vento. Você está abaixo na esquerda da 1,0. Autorizado, base, chame na final.